Por Comodoro, gol 1476. Gol 1476, prossiga. Bom dia, poderia confirmar a temperatura? 28 graus. Obrigado. Salvador, bom dia, voo 1476, informação Alfa, autorização Recife no 4100. No 476, autorizado para Recife, voo 410, decola da 10, sai da Puca, transição Aracaju, após decolagem, curva esquerda. Aciona 5503 no transponder, 1198 é a frequência do controle. Autorizado Recife, voo 490, decola da 90, sai da Puca, transição Aracaju. Primeira curva será esquerda com o transponder 5503, controle 1198, voo 1476. 5503 em transponder, no 476, chama para o push no 05. 5576 no transponder, voo 1476. 5503 em transponder. 5503, grato, voo 1476. Prosegue Indy Alfa, me chama quando pronto na porta de externo 331. Indy Alfa, quando pronto, espera 331, espera 331. Torre Salvador, bom dia, gol 155, informação Bravo. Gol 155 pro Galeão, nível 360, pronto, cópia. Cópia, 955. Gol 955, tá autorizado pro Galeão, nível 360, decola da 10, saída da El, lida Bidev. Bidev intercepta up November 857, conforme a rota do plano. Aciona 5506 no transponder, 119.8 a frequência do controle. Autorizado Galeão 360, decola 90. Dial Leader, de 10 e Upper 9857. Transponde 5506, 198 ao controle, gol no 155. Planejamento correto, chama para o push no 11, gol. Camarão, gol no 155. E o gol no 476, está na posição 05, para prosseguir questionamento. No 476, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama para táxi, gol no 476. Gol 133, ano pronto, ponto espera da 1. Na 331, na 3 da linha de colapso 10, o vento é calmo. Autorizada a linha de decolar da 1 no 10, gol 1 no 331, só poderia confirmar o ajuste do momento? 1011. Obrigada. Gente, por gentileza, chega o rádio, a transmissão veio muito baixa, eu não entendi. E o 3601 da autorização São Paulo Congonhas, da Alfa. 3601, informação em curso Bravo, aguarde coordenação, senhor. Guardando. Uno decolou os 4-6, chama agora o controle Salvador em Uno no 9.8, senhor, bom voo. 119.8, obrigada, bom dia. Bom dia. Controle, gol 1-3-3-1. 3-3-1, suba ao nível 360, saída da EL, vigilância. Subindo para 360, saída da Elmo, 1331. Salvador, bom dia, objeto Brusque Juliette de Quebec. No 476, táxi aprovado via Juliette Alfa, até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 5, correção, ajuste no 0, 1-1. Chame pronto para decolagem, ponto de espera pista no 0, no 476. Autorizado, táxi via Juliette Alfa, ponto de espera da Alfa no 0, ajuste no 0, 1-1, vou 1-476. Salvador, bom dia, objeto de Whisky Juliette Quebec. Prossiga, Quebec. O Juliette Quebec se encontra no pátio 3, solicita autorização, rebote para o pátio principal, posição 3. Gente, está autorizado o início do reboque no pátio 3, chame no pátio 3, pronto para o ingresso no pátio principal, Whisky Juliette Quebec. Cliente, chamar a saída do pátio 3. Pronto, a linha decola pista no 0 no 476, vento 330 graus, 02 nós, ajuste 1011. A linha e autorização de decolagem, ajuste 1009, vou 1461. Pronto para cópia? 3601, autorizado São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, conforme rota apresentada no plano de voo. Decola da pistão no zero, com curva à direita, subida da L até a posição Leda, após direto bridge, onde intercepta a Zulu 16 até Belo Horizonte, correção Bravo até o Zulu, e segue conforme rota apresentada no plano. Controle 119.8, aciona 5517, então 3601. Autorizado 360, São Paulo, Congonhas, decola da 10 com curva à direita no perfil da El, depois de estendida, se debilita para Zulu 16 até Bravo, Hotel Zulu. 198, controle 5517, transponder stand 3601. 5507, quanto de metro correto, 3601, no portão 9, chame pronto para o pushback, acionamento. Chamará 3601. Uno 476, decolou 52, chama agora o controle em Uno no 9, decimal 8, bom voo. Controle, Uno 9, 8, bom dia, obrigado. Obrigado. Controle Salvador, bom dia, voo 1476, cruza 2 mil pés. 476, submantém a nível 490, saída Puca, vigilância radar. Ciente na Puca, 490, voo 1476. Whisky Juliette, Quebec, aguardando o procedimento para entrar no pátio principal, hotel 3. Hotel 3, autorizado, Quebec, mantendo escuta constante, aposta ao término. Sente, escuta constante, seu término. Torre Gono, 155, está no 1-1, puxe bem que acionamento. Livre, 1-1-55, chame táxi. Autorizado, chamada táxi, 1-1-55. Da 6601, puxe acionamento no 09. Portão 9, número 2 do setor, 3601, aguarde para o pushback acionamento aproximadamente 5 minutos. E aguardando, 09. Controle o 1476. Possível. Estamos mantendo um pouco à esquerda da rota para evitar uma formação, ok? Gente. Olá, Bruce. Pedimos no Lembra 769 Charlie Charlie. Bebe Deva 69 Charlie Charlie, clear bomb arrival. Desse ele mantém 2000, Unit 1011. Report steps localized, runway 10, ILS X-ray. Experience localized. I'm in 2000 feet, 01. I will go to the localized. Remember that. Logono 155 para táxi, 121 a bordo, 3 horas e 50 minutos, Campinas. Piado 1155, táxi aprovado via Pátio, Juliette e Alfa até o ponto de espera pistano 0, ajuste no 0, 111. Chame pronto para decolagem de ponto de espera pistano 0, voo 1155. Livre táxi, Pátio, Juliette e Alfa, reportará ponto de espera 10, ciente da Bravo 1155. 3601, coordenação com a equipe de solo, após o gol passar a cauda, tem nível para o estacionamento de chance Mitax 3601. Após o gol, vai chamar para o táxi 3601. Tudo bem, Quebec? Bom dia, obrigado. Por 476, passa nível 160, chame Recife, frequência 12545. Voo 1155 autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento calmo, ajuste no 09. Livre decolagem, pista no zero, voo 1155. Para o táxi da 3601. com 114 a bordo, alterno Galeão, 3 horas e 50 de autonomia. Tenha autorizado até o ponto de espera pista 0, ajuste no 011, chame pronto para decolagem, ponto de espera pista 10, até 3601. Entendeu no 011, ajuste? Afirma, senhor. Voo no 155, decolou 02, chame agora o controle em 1 no 9.8, senhor, bom voo. 198, obrigado, tenha um bom dia, Gol no 155. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, Gol no 155, passa 2040. Bono 55, bom dia, sou eu, Mateu 360, saída da El, vigilância. 360, não da El.